Antena Web Informação com Sara Freixo. Sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Vários bancos portugueses foram hoje alvo de uma busca devido a suspeitas de cartelização no que diz respeito a spreads e taxas de juro. Ao que parece, várias entidades bancárias nacionais combinavam entre si o valor dos spreads e das taxas de juro que aplicariam ao crédito ao consumo e à habitação, prejudicando os consumidores. A Autoridade da Concorrência confirmou que essas suspeitas existiram e que juízes, procuradores e a Polícia de Segurança Pública visitaram hoje várias sedes de bancos. O secretário-geral da CGTP afirmou que esta central sindical vai pedir o aumento do salário mínimo. Arménio Carlos explicou que o ordenado mínimo deveria ter chegado aos 500 euros em 2011 e até agora o governo nunca mais voltou a discutir o assunto. Atualmente, o salário mínimo, já descontadas as contribuições para a Segurança Social, situa-se nos 432 euros. No último trimestre de 2012, o PIB português caiu 1,8%. O número, revelado hoje pelo Eurostat, o organismo de estatística europeu, vai de encontro àquele apresentado pelo Instituto Nacional de Estatística e é o mais alto de todos os 27 países membros da União Europeia. Entre quinta-feira e sábado, 18 distritos de Portugal continental vão estar em alerta amarelo. O Instituto do Mar e da Atmosfera iniciou o alerta porque são esperados chuva e ventos fortes. A greve desta manhã na CP teve uma adesão quase total. As palavras são do coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, José Manuel Oliveira, em declarações à Agência Lusa. Tirando os serviços mínimos, não circularam comboios esta manhã e grande parte das bilheteiras estiveram encerradas. Os comboios de mercadorias pararam a 100%, uma vez que nesse setor não existe a obrigatoriedade de manter serviços mínimos. Hugo Chávez morreu ontem e de todo o mundo chegaram mensagens de condolências ao falecido presidente venezuelano. Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho, respectivamente presidente da República e primeiro-ministro portugueses, realçaram as estreitas relações que envolviam Portugal e a Venezuela. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, disse que Hugo Chávez era um amigo de Portugal. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, destacou o desenvolvimento social que a Venezuela teve durante os mandatos de Hugo Chávez. Numa mensagem, em conjunto com o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, Barroso disse que a Venezuela se destacou pela contribuição para a integração regional da América do Sul e pelo seu desenvolvimento social dos últimos anos. Nicolás Maduro assume agora os destinos da Venezuela depois da morte de Hugo Chávez. De acordo com a Constituição, dentro de 30 dias terão que ser marcadas novas eleições. Chávez pediu aos venezuelanos, antes de embarcar para Cuba, onde se submetia aos tratamentos, para levarem ao poder Nicolás Maduro, que Chávez nomeou seu sucessor político, caso ele próprio não conseguisse cumprir o mandato por questões de saúde. Nas congregações gerais, no Vaticano, participaram esta quarta-feira 113 dos 115 cardeais eleitores, sendo que o último deve chegar amanhã a Roma. Só depois de todos estarem reunidos é que se vai saber a data do conclave, que vai escolher o novo Papa. Até agora faltam chegar o arcebispo de Varsóvia e o cardeal do Vietnã. O Real Madrid venceu ontem o Manchester United para a Liga dos Campeões em Old Trafford. O Manchester marcou primeiro, mas o Real Madrid conseguiu dar a volta ao marcador. O golo da vitória foi marcado por Ronaldo, que não festejou e até levantou as mãos num pedido de desculpas aos adeptos do United. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã estamos de volta. Boa noite.